4, completar o procedimento pela Association, agora por 1, 8, decimal 9, 5. Marcelo, você foi direto a uma decora? Estamos no seu débito de cima, na escuta do controle. Salvador, bom dia, é o 3304, estabilidade alerta, pistola 0. Centro, estrela 4, bom dia. Tráfego avistado, altímetro 018, pouso autorizado 90, vento variável 021. Opa, Salvador, passou 39, ponto zero. 39, inicialmente mantém o ponto de espera, é a ponte visual 2 nacional do Brasil. Ah, o Vitor passou, vai manter o ponto de espera. Passagem do tráfego, é o 2 da TAM, tudo vai dar bem, mantém o 0, pastor, 39. Pode passar. Tem que chamar você? Autorizado para a ponte espera da Papacha para o cruzamento. Então, 3304 no solo aos 39, livre à direita, chame 219. À direita, um 219, obrigado, até logo. Autorizado cruzamento pistola 7, posterior Quebec Mac Lima, chame solo 219. É o acessamento da Tuna, está com a Europa, está com a Tuna. Torre, Salvador, Forte, 093, tá bom, Forte, cara da Tuna, 09, para decorrer. Anil mantém pistola 0105. Autorizado 792, porém não tem etiquete, viu? Gente. Max é a Golf desse montão 050. 39, decolando as 41, não há necessidade de cumprir a atenuação de ruído, com referência visual de curva direita, na série Corona Bravo, chama o controle. Sim. 11-0-8, bom. Passou 39, tá? Coisas visuais, curva na direita, ascensão a uma centena, controle a 208. 1-1-0-0, sem unificação, pensa e mantém 050, viu a chegada, Bené do 1. Ajuste altímetro na 08. 050, bom, 1-1-0. Controle Salvador, bom dia, passou 39. Passou 39, contato em radar na decolagem, submetro de 100, voa posição coral. Sobe até 100, posição coral, passou. Sub 796, tráfego anteriormente informado, superado, passando agora 090, em cima. Sente o agente do Estado de Leste. Max Agosto, autoridade de 5 até 3 mil pés, centímetro no 098, e foi quando foi para uma trocação das regras. Sente, foi uma trocação de 1-1-4-3, centímetro no 1-5-0-0 pés, centímetro no 098, foi iniciada. Ficha na zero, decolagem autorizada, vento 150 graus, 062 nós. Autorizada a decolagem da pista 10, da pista 179. 429, ponte 000. Lima, destino 0, azul 429. Prisado alinhar e manter, destino 0, 4299. Então, 3179, no carro 247, chame controle 20, decimal 8, azul. 20, respondia, da 3179. Equador, bom dia, até 3179, decolado, cruza 1400, tá? 1179, você está com radar na decolagem, segundo momento, nível 320, via saída, Sambo 1. Via Sambo 1, roda nível 320, tá? 3179. Só de uma pista na 1-0, decolagem autorizado, vento 170 graus, 05 nós. Livre decolagem, pista no 0, azul 4299. Azul 4299, decolado 50, chama o controle em 20.8. Chamou 208, azul 4299, obrigado, bom final de semana. Controle Salvador, azul 4299, bom dia. Azul 4299, contato radar na decolagem, segundo nível 320, via Selva Sambo 1. Via Sambo 1, subindo ao 320, azul 4299, quando possível lenda, por gentileza. Lenda, azul 4299, obrigado. Lenda da presente, azul 4299, obrigado. Gol 1095, chama agora o seu 35 da frequência 1.28.8, alternando 35.3. 1.28.253, obrigado. informar que informa da qual 5000 chama de 08. 308, session. Salvador, papapá, uniforme, microfone. Cuidado rolar na colagem, submeto o nível 260 e a saída da mão. Via mão, paciente, uniforme, microfone. Ajuda 796, serviço radar encerrado, 2 milhas para a posição acorde. Submetores do voo 170, chama agora o controle Aracaju na sequência 120, decimal 3. 203. Obrigado, 203. Ali mantendo a zero, acho que você é. Max é a Golf, desoperado. Afirma. Max é a Golf, chama agora para mim, no seu final na frente. Se a Golf ainda não está, autorizado o ingresso na 17, você pode passar através da Enimar. Vai lá, no solo, 58, livre à direita, chama 19. 19, 4299, chame agora o seu 35, na frequência 128, decimal 35, ao pé 123, decimal 8. 2835 e o backup 1238, azul 4299. Pistão 17 com autorizado, vento uma centena com linha de ondas. Acho que o Golf CA decolado aos 1200, mantém a planta 2000, chama o controle, 208. Confirma, mantém a planta, não tem? Acho que é 2003, eu até chamo o controle. Controle de Salvador para montar uma Serra com o 1-0, está atingindo 2000. Acertou o Serra, está trabalhando a colagem, subindo com o 1-0-0, via saída Arbor 1. 1-0-0, via saída Arbor 1, nossa Serra. Bate a Golf, Sala 02, da Trek Autorizado, estamos livrando na Romeu. Marca Vitor Alfa, frequência livre, controle de costas para a frente normal. Faz Victor 39, 3 milhas para a posição lateral, mantenimento de voo 00, serviço radar encerrado, te mandando controle e aí na frequência no 0.1. Controle, autoriza voar direto nisso para o uniforme mais uniforme. Pastor 39, controle Salvador. T39, transmissão estéreo, chama agora controle e a frequência 120.1 sobre o seu radar encerrado. Caso escute controle, sem identificação. Pastor 39. Oxalé, 6312 a linha e decola pista 0, vento 1500051. A linha decola, então na 0, 6312. Mike uniforme, chama agora o seu 35 na frequência 1.285 ao término de 5.45. 3-1-2, no colo 09, chame controle, 1-2-0-1. 208, Mojima, 3-1-2. 3 Salvador, Mojima, Xané 63, 1-2 na Puca. Xané 62, 63, 1-2, contato Aurélio na colagem, 1-2-2-3-5-0, via Puca. 3-5-0, via Puca, como a Xané de Mojama? Após o mesmo pedaço de aula, Xané 63, 1-2. Estabilizando 6311. 6311, contato para a última laratória, na frequência 1875. Sono 295, positivo. Sou em Salvador, boa dia, chamei 6311. 3, Negão 908, autorizado pouso, pista no zero, vento 1.10 graus, 0 meia lá. Presidente, 63 no ar. Estão 3-9, controle Salvador. Muito bom dia, Cedar 9978, Ponte Estela 10 para lá. Jogo nem mantém o pistão 0. A linha mantém o Cedar 9978. Olá, o nosso assunto autorizado, decolagem no 0, vento 1, 1 0 graus, 4 nós. Livre decolagem, será 9978, veículo hoje no espaço, chama o controle, 0 decimal 8. 08, boa. Controle, muito bom dia, Esperal 9978. Esperal 9978, contato com o radar decolagem, sou o motorista 330 via saída, Momo, 357. Momo, frote, parou. 330, uma possibilidade de vamos, Momo está presente? Exato, direto Momo. Direto Momo. Não, não, só tem esse conceito com o preço do seu da casa. Ok. Se o conceito cumprir a inscrição do seu da carta. Assim, ó. Você tem que ser o 4 autorizado, além de colar a pistão no 0, vento 20 graus, 5 nós. Controle, Salvador. 39, chutar 1-2. 1-2-8 meses. Afastado do Salvador, na área 217, área de Deus, serviço da parte do controle cerrado, na área de Vênus 00, chegando agora com Antônio Deus. Na frequência 1-2-0 do decimal 1, confundo se houver falha de comunicações. Ao 978, trato 2019 rumo sudoeste, passando 090, descida a 040-2737. Assente, federal 9978. 2171, tráfego 11 horas 17 minutos, rumo noroeste, passando 085, na central 330, 2737-400. 2174. Contato a radar da colagem, subindo a tribo 360 via saída da Árvore 1. Valeu, até 360 de Árvore 1 para 3304. Essa é a Golfo Serra, que deixa a lança errada, 5 milhas, a partir de Salvador. Zero, mantém 065, a Árvore de Voo Visual. E sempre frequência livre 1235 para coordenação com os nossos locais. Caso necessite informação alerta, 635 na frequência 128.8, tratando 1.135.3. Senhor 9978, a 12.000 em Salvador já está passando 120. Alguma possibilidade de coordenar produtivo para nós? Aguarde, se grava a nossa tudo. Guarda. Toronto 2171. Conduzindo 71, completo sinal, chama o 3, na frequência 1.7995. 2.95. Salvador, gol 2.1971. Bom dia, sinal 1.0. Conduzindo 71, QNH 1.0 no 8, autorizado o pouso pista 1.0, vento 1.30.